3217, quanto a cópia? Só mais um minuto, por favor, já chamamos a senhora, obrigado. Sim. Juliette Tango Zulu, prossiga. 3217 para Confins, autorizado nível de voo 360, decola da 10, sai da El, Leda, Bride, curva à direita, controle 119.35, torre 118.63.5020. 3217, Confins, nível de voo 360, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Bride. Controle 1935, torre 1862, transponder 5020. Então 3217, cotejamento correto, suporte pronto para posicionamento. Portará, muito obrigado. Zona 45, solo 10, direito 1219, boa tarde. 219, tá, 3145, boa tarde. Alotando 3145. 3145, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Nove, pronto para cópia. Índia Delta Papá, decolada 11, controle 1935, bom voo. Obrigado. Controle do Salvador, Índia Delta, papá. Índia Delta, papá, prossiga. Decolado, na sua escuta. Direto Coral, sobe uma centena na escuta. Direto Coral, ascensão a centena. Papá, livre decolagem 10, vento 100 graus, 14 nós. Juliette, 3145. 3145, táxi lento, vamos verificar com o infraero que o seu portão a princípio está ocupado, ok? É para manter posição, o infraero não vai mudar de portão, vai ter que manter posição, aguardar para ingresso. 3145. Aguardando. Mike Eco Delta, prossiga. Cuidado com a cópia. Mike Eco Delta para Manati, mil pés, decola da 17, curva à direita, corredor axé. Controle 19.35, torre 118.6, transponder 0125. Controle 119.35, bom voo. Hora e tempo estimado de voo. Trip 5627, chama agora o centro Recife. 12545, alterna 126.85. Trip 5627. 12685. Controle Salvador, boa tarde, Alfa Bravo, papá. Boa tarde, Alfa Bravo, papá. Sobe 380, direto da El. Delta é o papá. Delta 17 pelo Quebec Serra. Quebec Serra, torre 118.6. 18.6, obrigado. Boa tarde, Kilo Quebec Serra. Boa tarde, Kilo Quebec Serra. Reporte final de 3 milhas 17. Reporte final de 3 milhas 17, Quebec Serra. Pushback em acionamento no 05, a Janeia 6314. Janeia 6314, autorizado pushback em acionamento. Reporte pronto para o táxi. Autorizado, 6314. Comandante, boa tarde, azul 418, gente da 7.9, confirma. Azul 418, abaixo para a cópia. Janeiro 6314, coordenei uma equipe de solo para quando fizer o pushback entrar um pouco mais no pátio 3, porque tem um Airbus da TAM que vai entrar no portão 05. Fazer o pushback até a liberação aqui do portão. Sim. Azul 4118, pronto para cópia? Pronto. Azul 4118, para Confins, autorizado nível de voo 360. Decola da 10, após curva direita, saída da EL, Leda, após voo hibride, controle 119.35, torre 118.6, responder 5573. Autorizado para Confins, nível 360, decola da 10, curva direita, da EL, Leda, após hibride, 1935, controle, voo 118.6, após voo 5. Azul 418, contingimento correto, reporte pronto para posicionamento. Bravo que Luiz, que livre da colagem 17, vento 090 graus, 13+. Final de 3 milhas, aquilo que é Quebec Serra. Kilo Quebec Serra ciente, continue a aproximação, agora de pista livre. Prefeito 5060, boa tarde, Matheus. Boa tarde. Kilo Quebec Serra, livre pouso no 7, vento 090 graus, 13+. Livre pouso no 7, Quebec Serra. Kilo Whisk, decolado aos 16, controle 11935, bom voo. Kilo 45, após o Airbus 320 da CNE, Vivra. Autorizado ingresso na Juliette, pátio 05. A gente pausou a Bianca, autorizado para o ingresso 05 da 3047. Good afternoon, Azul 91-5-0-4-level-170, heading Salvador, Rio. Roger 91-5-0, maintain level 170. 91-5-0. Siga 399. 399, pronto para cópia? Pronto, cópia, 399. 399 para São Paulo, autorizado nível de voo 360. Decola da 10, após curva direita, saída da EL, Leda, após voo hibride, controle 119.35, torre 118.6, transponder 5022. Da 99, com o desviamento correto, reporte ponto para puxa acionamento. Reporte para puxa acionamento. Taxi, o Oxane, 6314, 1236, 3 horas e 20, Salvador. Chama Aracaju 120, decimal 3, mantenha o 070. 011, autorizado táxi via parte 1, táxi Sway Índia, com disparador 10, chame torre frequência 1 no 8 desse momento. Via Índia, parte Índia, o 63. Imperador 10, CNM 314. Até o ponto Imperador 10. Desce até 4.000 pés com 1.011. 4.000 com 1.011, Lua 7. Juliette, Tango Zulu, controle. Escuta, controle, prossiga. Reassume a proa de Amã para completar a chegada da Amã. Juliette, Tango Zulu. Deixa eu lá, na proa de Amã agora, o Tango Zulu. Delta fora do solo, Matrix. 500 pés, você posta 20 milhas. Fora, Mike, Eco Delta. Delta, vou postar direto para Matrix, 500. O número 1500 direto, autorizado. É, pô, chamarei na 200, Delta. É claro. 325, alterno 1260, Alfa, Bravo, Papá. 6533, 25260, Papá, boa. Boa. Desce até o 0620, 5729 na via, chegada, Bonfim. Guarda de 105. Azul 4118, autorizado por refinamento, reforço para o táxi. Pegou sentido oeste, mantendo 1.000 pés. O Bravo de Luiz. Vitor Ninho Juliette, vê corredores, informe pessoas a bordo. Tá com 0, 2 a bordo, tá com 2, Vitor Ninho Juliette. Bravo, que Luiz, se prossiga. Mil pés. Recebo 1.000 pés. Acolado 22, controle 1935, bom voo. 1935, boa tarde. Prossiga. A gente está aqui pronto na 33, está faltando o operador de entendimento. Teve como entrar em contato com a Fornendo, né, depois do fim. Obrigado. 304. Juliette, Zulu, desce até 4.000 pés, 1.011. 1.011, Zulu. Cono 755, redução 2209. Salvador, o gol 077, autorização nível 360, Galeão, cliente informação, comercial. Voo 1077, pronto a cópia. Pronto, cópia. 1077 para o Galeão, autorizado nível de voo 360, via Upzulu 10. Decola da pista 10, após curva à direita, saída da EL, Leda após voo hibride. Controle 119.35, torre 118.6, responder 5024. Matheus, 360 é o nível, via Upzulu 10 para o Galeão, decola 10, curva à direita, da EL, Leda, bridge. 1935 ao controle, 5024 ao transponder, bom 077. Bom 077, cotejamento correto, reposte ponto para posicionamento. Gente, bravo que Luiz, que mantenha mil pés, regressa via Interlagos na escuta. Salvador, acionamento 321 na 13, puxa acionamento. Oceania 6321, puxa acionamento na remota 13. Oceania 6321, autorizado, puxa acionamento e pós-ponto para o táxi. Reportará, 6321. Salvador, Sereia 2231, ciência da informação. Tia? Pronta cópia? Pronto. Passaria 2231 para Barreiras, autorizado nível de voo 340, decola da 10, após curva esquerda, saída Momo, após direto Barreiras, controle 119.35, torre 118.6, responder 5026. Saída Momo, após voo direto Barreiras. Passaria 2231, cotejamento correto, pós ponto para posicionamento. Azul 4118, Quenegal 1011, autorizado táxi via Taxoi Índia, ponto de espera da 10, chame torre, frequência 118.6. Gente, autorizado a espera da 10, via Índia, condução 1385. Web 5729, vetor sequenciamento, direita na Pro 245, limite 18 milhas para o 5729. Afirmativo, continue descido até 5 mil pés. 1.011. Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, prossiga. Possibilidade de livrar aqui os 4 meses, não? Mas já está muito alto aí no pé. Autorizado para 2 mil pés. Tango Zulu, 2 mil pés com 1.011. 2011, estamos. Autoriza a Proid Flock pro 6314. Aguarde. Tá. Estango de abraço, prossegue. Desce para 500 pés, reporta no farol de Itapuã, no farol da barra, confirmando, tanque de abraço. Boa tarde, Azul 4118, linda, cola no zero, vento 090 graus, 12 nós. 6321 para o táxi, 95 a bordo, 3 horas, alterna a Confins. 6321, autorizado o táxi via Pátio 1, no taxi Índia, ponto estrela, pista 10, chame torre 118, decimal 6, azul altímetro 10, 11. Ok, via Pátio Índia, ponto estrela, 26, obrigado. Oxanã 6314, negativo FOC, mantém a saída. Sete, mantém. 5488, chama agora a torre 118-612, completo e alerta. 118-612, 5488, direito. Juliette Tango Zulu, autorizado, aliás, reposta estabilizado. Padarap, Tango Zulu. Vitor Índia Juliette, chama agora a torre 118-612 para ingresso no circuito. Salvador, muito boa tarde, o trip 5488, família para o externo. 488, continua a aproximação, aguarde o estereiro. Aguarda, 488. Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, reporte final de 3 milhas. Passará final de 3 milhas, autorize cortar para o Vitor Índia Juliette. Negativo, ingresse na final no sexto final rotatório. Gente, ingresse pelo passo rotatório, a Vitor Índia Juliette reporte. 5, reassume na proa de Duna, desce para 2011, autorizado aliás. 2000, autorizado aliás, segundo 755. Zero, limite localizador, 3.000 pés, 1.011. Esquerda, 80, 3.000 pés, 1.011, limite localizador. Estabilizado o curso do rock, o Tango Zulu. Tango Zulu, 118, meia dúzia. 62, boa tarde. E boa tarde, do Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, prossegue final no zero. Confirmando, vai cancelar e prosseguir no 7. Negativo, amigo. Posição 1.0, inicial. Zero, então, prossegue, aguarda a pista. 1-0, pode vir. Trip 5488 autorizado por 090 com 15 nós. 41 no 8, aos 31, 1 no 935. 935, obrigado, boa tarde. Trip 5488 ao copinho autorização de pouso. 9360 da Elvila. Saída Del, subnível 360, 4198. Trip 5488, não escuta? Não escuta, 5488. Eu não copiei o cotejamento. Autorizado pouso 090 com 14. Autorizado pouso 5488. Ativo Bravo Kilo Whisky. Ao ingressar no continente, efetua esperas com curvas pela esquerda. Bravo Kilo Whisky. Estão no zero. Curva direita, saída Arvo, após Arvo, vitória da conquista. Controle 1995, transponda 5036. Na saída curva direita, Arvo. Trip 5219, saída Arvo. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após direto, vitória da conquista. Alto 755. Web 5729, redução 180 mais. Redução 80, comentar ali, interceptar o localizador. Nessa pro autorizado, desce 2.000 milhões. 2.000 milhões, interceptado. Depois, é direto, tomando o controle 1-1-9-9-5, transponder 5036, 5219. Tive 5219, frequência do controle 1-1-9-3-5. 1-1-9-5-3-5-5-2-1-9. Trip 5219, cotejamento correto, reporte pronto para saneamento. O Vitor de Juliette faz 3-0, reporte interceptando a final no 7. 4360 recepcionando a final 7 Júlia. 360 pela esquerda, confirmando. Esquerda, Júlia. Webjet 5729, interceptador, localizador. Entra completa, final do procedimento ele executou, aguardando transferência para a torre, só que tráfego na aproximação, agora 5 milhas. Aguardando, Webjet 5729. Solo aos 34, direito 29. Direito 29, 54, 88, 30. Guardião 05, pronto para o Tapão, aguardando transferência para a torre. Altímetro no 01. Oi, autorizado ingressar na Alfa e Kilo para o Pátio 3. Alfa e Kilo para o Pátio 3, só informar que tem um pássaro morto na pista, logo depois da intercepção, ok? A turbina não sugar o pássaro ali. Está mesmo, não é isso? Afirmo, bem no meio da pista. Ok, na intercepção Delta aí, ok, eu vou informar a infraero então para apanhá-lo aí, obrigado pela informação. Nada, tá então, um pouquinho depois da intercessão, ok? Um pouquinho depois, ok. Meia dúzia. Certo, meia dúzia, chegou no 75. O guardião de cima, tá? É que breve, informe, parte a pista que decola. Guardião, você? É cópia. 755, continua a aproximação. Continua a aproximação, agora 755. Pode ler da Terra Vista, controle 119.35, transponder 5571. Acordou, Guardião 05? Guardião 05, aguarde. Desça para 2 mil pés, altímetro no 0 no 1, reporte estabilizado. Seu reporte. 5571, para acionamento e táxi, chame torre 118.6. A rotatória, reporta visual com a pista no 7. Passarei do 2231 após o Airbus da TAM. A sua retaguarda iniciar táxi, autorizado acionamento, chama para táxi. Autorizado após o aeronave da TAM, chama para táxi. Comandante, 73, anuncia para o táxi com 9 dias a bordo, 3 horas 41 minutos, ao carnaval. TAM 3217, confirme pessoas a bordo. 3217, autorizado o táxi via Tatuí Índia, quando espera da pista 10, chame torre 118.6, ajuste de altímetro 10111. Salvador, guardião? Guardião, prossiga. Pode prosseguir para o Pátio 5, o Pátio 7, avisar o Coronel navegou arremetendo 110. Confirma sua posição, Guardião 05? Tá aqui no setor sul, tá na Estela Mares. Afirmativo, tá autorizado para seguir então direto para o Pátio. Direto, grato. Temos tráfego em espera, sou marcador externo a 2 no pé com curva pela esquerda. 755, transfere controle 1935. 1935, gol no 755. Direto para que aeroporto? Certo, Rafa Romeu, Tango Índia Bravo, voe em condições visuais na proa 020 para o cruzamento da pista no 0. 020, está visual com a aeronave na. Certo.